Agora 11 horas e 11 minutos, vamos falar de ensino superior, educação, aqui nas ondas da CBN Foz. Tenho a satisfação de receber aqui no estúdio o Lucas de Moraes Aguiar, ele que é integrante do corpo docente do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, com sede aqui em Foz do Iguaçu, para falar um pouco a respeito dessa opção de curso superior gratuito, isso que é o mais importante, universidade pública e gratuita aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, Lucas. Bom dia, tudo bem? E olha, é uma satisfação falar da UNILA especialmente, porque o rádio ele está presente não apenas aqui, é possível sintonizar o sinal não apenas em Foz do Iguaçu, mas também no Paraguai e na Argentina. E a UNILA tem uma proposta diferenciada, algo diferente, que ela é uma universidade federal brasileira, pública e gratuita, mas não recebe apenas estudantes brasileiros, recebe também estudantes dos outros países aqui da região, tendo inclusive essa proposta, né, de ensino bilíngue, português e espanhol. Curso de Ciências Biológicas, mais uma opção para os estudantes aqui de toda a nossa região que querem se aprofundar nesse assunto? Sim, mais uma opção e muito adequada aqui para a região, né? A região trinacional aqui no município de Foz do Iguaçu, onde a gente tem várias reservas, reservas manejadas, como as reservas de Itaipu, o Parque Nacional do Iguaçu, tanto no lado brasileiro como na Argentina, né? E também o próprio continente latino-americano, que possui pelo menos 6 países dos mais mega diversos no mundo, né? Isto é, a maior diversidade de espécies pode estar atualmente encontrada aqui nos países do continente latino-americano. Então, a diversidade biológica é um objeto de estudo formidável para estudantes que queiram ingressar no curso de Ciências Biológicas da UNILA. E é isso que eu vou perguntar, justamente porque a gente sabe, né, que a nossa biodiversidade aqui é algo que às vezes até nós nos habituamos, né, a essa grande variedade de espécies animais, vegetais, enfim, de todos os reinos. E nos esquecemos que em outras partes do mundo não é assim como acontece aqui. Que campus o profissional de Ciências Biológicas tem para atuar? Olha, o nosso curso, ele é um curso de Ciências Biológicas, vulgo biologia, né? Na verdade são sinônimos, e ele tem uma ênfase específica que é ecologia e biodiversidade. Bom, apesar da ênfase, ele é um curso de biologia, e é um campo vasto de trabalho, né? Se você consultar alguns sites, como por exemplo do Conselho Federal de Biologia do Brasil, eles listam lá pelo menos um centro de campo de atuação para o biólogo, né? E ele pode desde orientar pesquisas, dirigir, assessorar, consultorias para empresas, fundações, associações de classe, seja elas privadas, públicas, né? Pode trabalhar com gestão relacionada à conservação, manejo, inventário da biodiversidade, planejamento, monitoramento, controle e gestão ambiental, pode dar perícias, diagnósticos laboratoriais, emitir laudos em suas áreas de especificidade, né? E pode trabalhar também como pesquisador, professor de instituições de ensino superior, desde que no futuro ele incremente os seus estudos com a pós-graduação. E é até importante a gente destacar, porque muitos jovens, eles têm a visão de que, por exemplo, fazer um curso de Ciências Biológicas ou Biologia, como você colocou, é para virar professor e dar aula. E a gente sabe que não é que não é por aí, mas enfim, é que o campo realmente não se limita a isso. Tem todas essas funções, enfim, campos em que se pode atuar o profissional da área de Ciências Biológicas. Remuneração no mercado é algo que vem sendo reconhecido para os profissionais estão conseguindo se encaixar adequadamente de acordo com sua formação no mercado de trabalho? Isso, dois pontos pertinentes, né? O nosso curso é um curso de bacharelado, né? Em princípio, então ele permite um campo de atuação maior do que um curso de licenciatura, que é aquele que é para dar aula, né? de professor, né? E, obviamente, o bacharel, depois que fizer uma pós-graduação, pode inclusive dar aula, né? Ou completar seus estudos com disciplinas pedagógicas e ganhar também a licenciatura. Hoje em dia, com essa preocupação do estudo, do reconhecimento da biodiversidade e até quanto nós podemos depois transformá-la em bens e serviços para o próprio homem, né? Tem valorizado bastante a profissão, né? Entretanto, ainda é uma profissão que o retorno financeiro não é dos maiores. Quando você termina a graduação e tem apenas o título de bacharelado, né? Mas com o incremento do estudo, com a efetivação de pós-graduações, o salário é muito mais rentável. Como é que está estruturado o curso de Ciências Biológicas? Primeiro vamos até colocar quantos anos são do curso, horário deste curso, em que turno acontecem as aulas, enfim, para que aquela pessoa que nos ouve neste momento já possa se planejar, caso tenha interesse em ingressar nesta área. Ok. Biologia atualmente é um campo muito grande, né? A produção de conhecimento nas áreas biológicas tem crescido estrondosamente. Então, um curso que seja integral, ele é mais adequado para o estudo do conhecimento biológico atual. Então, o nosso curso de biologia na UNILA, que preza qualidade e de ensino, né, é um curso integral. Ele ocorre no período matutino e vespertino, com a possibilidade também de algumas aulas no período noturno e reposições e aulas também no sábado, né? É um curso de aproximadamente 4.300 horas, né, feitas em 5 anos. É um curso de ciências biológicas, mas pela missão da UNILA ele tem algumas particularidades, né? Uma delas, então, seria o ciclo comum de estudos, que é comum a todos os cursos da UNILA e para a biologia também, né? Onde o aluno tem fundamentos de América Latina, uma língua complementar e ferramentas de metodologia científica, epistemologia e filosofia da ciência. Bom, cursando isso, o aluno pode entrar mais especificamente nos conteúdos das ciências biológicas. E ele tem um núcleo de conteúdo específico e básico de ciências biológicas, que é inclusive, que ele coaduna com aquilo cobrado pelo Ministério da Educação do Brasil, por conselhos federais de países da América Latina, incluindo o Brasil, Colômbia, e órgãos análogos em outros países que não possuem conselho federal. Nós também tivemos a preocupação de buscar como são os cursos de biologia em outros países, em outras universidades públicas da América Latina. Tivemos essa preocupação no começo da montagem do curso, e atualmente o nosso curso também coaduna com outros cursos das universidades da América Latina. A segunda peculiaridade do nosso curso é que ele é um curso de ciências biológicas, mas ele tem uma ênfase em ecologia e biodiversidade, né? Justamente a missão da UNILA de tentar entender, estudar e propor soluções para temas e problemas de interesse das sociedades latino-americanas, a biodiversidade atual e sua conservação e uso é um tema quente, né? Um tema chave. Então, o nosso curso tem uma ênfase que tenta capacitar nossos estudantes a ser hábil, a reconhecer os padrões da biodiversidade e entender os processos que geram a biodiversidade e mantêm, né? Processos que geram a biodiversidade, a gente pode pensar em processos evolutivos, e a evolução é um tema integrador de todo o curso da biologia. E os processos que mantêm a biodiversidade são processos, digamos, ecológicos, né? De relacionamento dos seres vivos entre si, com o meio. Então, são disciplinas e temas norteadores do curso de Ciências Biológicas da UNILA. Bom, não só reconhecer os padrões, os processos que criam e mantêm a biodiversidade, esses por si são processos, são objetos transfronteiriços de estudos, né? A biodiversidade tende a não respeitar muito barreiras geopolíticas. Mas uma outra capacidade que a gente tende a impercutir nos nossos alunos é o senso de reconhecimento de problemas ambientais e conservação e uso em longo prazo desses recursos, né? Aí sim, esses processos de conservação são mais dependentes de políticas, né? E vão ser posto em prática conforme as fronteiras dos países. Então, o nosso aluno tem que também ser reconhecer, entender um pouco, ter uma base teórica não só dos processos biológicos, mas sociais e políticos das sociedades latino-americanas. E o curso da UNILA oferece isso, né? Tanto no ciclo comum, como o conteúdo específico geral da biologia, mais o conteúdo específico da ênfase de ecologia e biodiversidade. UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, uma universidade, como já vamos frisar mais uma vez, Universidade Federal, pública e gratuita, com sede aqui em Foz do Iguaçu. Quem nos ouve neste instante tem interesse em participar, em fazer parte desse curso de Ciências Biológicas. Como é que é o processo para alunos brasileiros? É através do SISU que acontece essa seleção? Como é que funciona? Dá tempo ainda para procurar fazer essa inscrição? Os alunos que entrarão no próximo semestre já realizaram o Enem, né? E o SISU, essa seleção unificada, tende a distribuir os alunos conforme os pedidos, conforme as demandas. O curso de Ciências Biológicas na UNILA, ele tem a entrada semestral, né? Então, para o segundo semestre de 2014, os alunos que não entrarem agora, que tiverem interesse de estudar na UNILA, terão uma nova chance. Ou seja, a cada 6 meses, nova seleção de vagas, isso tanto para alunos brasileiros, para estrangeiros também? Isso, cada entrada a gente tem 50 vagas disponíveis, sendo que metade são para brasileiros e metade para outros estudantes provenientes de diversos países. E no caso, os paraguaios e argentinos que nos ouvem agora devem procurar informações junto às suas secretarias, ministérios de educação, para saber como ingressar na UNILA? Cada país tem a sua forma de eleger métodos para que seus alunos ingressem na UNILA, né? Os brasileiros tendem a fazer o Enem e SISU, e cada país, então, tem a sua, teoricamente, sua liberdade de promover uma seleção para mandar os alunos para cá. Posteriormente a isso, a UNILA tem uma outra seleção, né? Com uma comissão que seleciona os perfis mais coadunantes ou adequados para a UNILA, e esses alunos estrangeiros, então, estariam aptos a entrar na UNILA. Mas informações sobre o modo de ingresso está disponibilizado de maneira bastante especificada no nosso site. Que é o unila.edu.br, o site da UNILA. Isso. Conversei aqui na CBN com o Lucas de Moraes Aguiar, ele que é integrante do corpo docente do curso de Ciências Biológicas da UNILA aqui em Foz do Iguaçu. Lucas, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Obrigado a você pela oportunidade e até mais.